que foi iniciado, se acha fã doente, você é gay. Sempre corre atrás de carvão e aquaplay. Não olha agora, mas você é gay. Gay o bastante pra colar no show e postar no blog dizendo que é rock and roll. Não tô fazendo média, tô fazendo anedota. E a graça toda é que você é gay. Não entende a piada e ainda dá risada. Pois é, meu camarada, você é gay. Se quer assinatura, se tá de pica dura, é fã de casca dura, você é gay. Gay o bastante pra baixar os sons e postar na interweb dizendo que não gostou, não tô falando nada. A piada é você, e a graça toda é que você é gay. Você tem todos os nossos discos, você é gay. Você tem todas as camisas, você é gay. Você é gay. Acompanha desde os seringas. Tem CD e camisa, cê é gay. A gente é ok quando tá sem grana. Já faz uma semana, você ainda é gay. Tão gay que acreditou que a gente se importa com a cena rock and roll. Não é por nada não, mas tamo pouco se fudendo. Ah, e adivinha, você é gay. Você tem...